de chuva sobre a terra. E ela foi. E fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela. E ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou. E da botija o azeite não faltou. Conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, dona da casa. E a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então, ela disse a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele disse, dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava. E o deitou em sua cama e clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. O Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e deu à sua mãe e disse, Elias, vês aí teu filho, vive. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Senhor, fala conosco hoje à noite. Toca no nosso coração. Opera na nossa vida. Vem com graça e poder. Manifesta o teu Espírito no nosso meio. Estende a tua mão poderosa. E toca-nos. Um toque só do Senhor vai fazer grande diferença na nossa vida. No nosso casamento. Na nossa família. No nosso trabalho. Nos nossos afazeres. Precisamos de ti. Ó soberano Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome, amém. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Um grande filósofo cristão disse que nenhuma lógica do mundo dá lógica à lógica de Deus. Ou seja, para nós, os desígnios de Deus não têm lógica. Nós somos insistentes em querermos lógica de Deus. O ateu é ateu, o agnóstico é agnóstico, mas nós cristãos queremos lógica em Deus. Quem quer lógica em Deus não é o ateu. O ateu diz não crer em Deus, não é o agnóstico. Quem crê lógica para a fé cristã é o cristão. Eu acho que a teologia cristã é embasada em uma boa lógica. Tem muita lógica. Tem muita lógica na Bíblia, tem muita lógica na teologia cristã, mas eu nunca vi um negócio mais sem lógica do que fé. E nunca vi uma coisa mais sem lógica do que relação com Deus. Tudo bem que há uma lógica na teologia, na parte filosófica da doutrina cristã, mas na experiência com Deus, não consigo ver muita lógica. Imagine você, que nunca ouviu falar de um relacionamento com Deus, porventura fosse assim na sua vida, e você encontrasse alguns cristãos cantando ou adorando. Vamos falar com Deus. Aí fecha os olhos. Você já viu alguém para falar com outro fechar os olhos? Depois fala assim com a mão para cima e ninguém está vendo com quem ele está falando. E as lágrimas ainda começam a rolar. E de repente, nós falamos, Deus nos falou. E falou mesmo. Pergunto eu a vocês, tem alguma lógica? Nenhuma lógica do mundo, ou nem toda lógica do mundo, dá lógica à lógica de Deus. Mas por que nós insistimos tanto com lógica? Nós insistimos muito com a lógica de Deus por um motivo muito simples. Repito, eu é ateu, agnóstico é agnóstico, eu estou pensando em cristão. Nós cristãos insistimos com lógica em Deus porque nós colocamos Deus no maior lugar. Nós colocamos Deus acima de nós. Nós colocamos Deus como muito grandioso. Tudo errado. Porque Deus não é maior do que a gente. Deus não é simplesmente um destaque sobre nós. Deus é incomparável. É o que diz a Bíblia. O que é maior? maior sou eu com relação à formiga. Ela é tão pequenininha. Então eu posso comparar-me com a formiga. Posso comparar, não, pastor Tiago, ele é muito maior do que eu. Muito mais valioso do que eu. Posso comparar-me até um anjo. A Bíblia diz que algumas aparições angelicais, o anjo botava um pé no Oriente e o outro no Ocidente. Você imagina que cara grande? Maior do que o mais alto aqui hoje à noite. Muito grande. Mas nós podemos ser comparados aos anjos. A formiga pode ser comparada a um anjo. Por quê? Porque anjo e formiga são criaturas. Deus é criador. Então ele não é maior do que nós. Ele está em uma outra esfera. Ele é incomparável. Como ele é incomparável, eu quero começar a palavra hoje à noite lhe dizendo assim: não busque encontrar lógica em Deus. Procure o seu lugar. Me desculpa a grosseria, mas procure o seu lugar. Procuremos o nosso lugar. Não dá para procurar lógica no Criador, porque nós somos criatura. Há uma lógica para com o anjo, para com a formiga, para com toda a criação, porque nós estamos na escala de criação menor e maior. Formiga e anjo, formiga e homem, inseto e ser humano e letrado e o super pós-doutor. Há uma comparação entre nós, porque estamos na mesma esfera de criaturas. Mas Deus está para além. É incomparável. Ele não é simplesmente maior. Ele é incomparável. Ele está de um outro lado. Eu acho estranho porque a sociologia estuda a sociedade, psicologia é o estudo da alma, biologia é o estudo dos seres vivos, teologia é o estudo de Deus. Que coisa mais soberba, teologia ser o estudo de Deus. Eu acho que nós podemos, no mínimo, estudar as coisas de Deus, mas não Deus. Nós podemos, no mínimo, estudar de Deus o que Ele mesmo se revelou. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras do seu poder, das suas mãos. A palavra de Deus revela de Deus o que Ele mesmo quis revelar. Em Jesus Cristo é a exata imagem do Deus Pai. Então nós estudamos revelações de Deus. Mas no Brasil ainda dá para aguentar, né, essa soberba de sermos estudantes de teologia. Mas é pior nos Estados Unidos, que eles chamam de doutorado e mestrado em divindade. É muita soberba alguém querer ser mestre em divindade. Mas tudo bem. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer que Deus está para além do que se possa até estudar. Porque nós sabemos de Deus o que Ele mesmo revelou. Sim ou não? E daí não passamos. Deus não é um material que se leva em laboratório para estudar. Deus está para cima de toda a lógica humana. Sim, pastor, que tem a ver isso com o texto? É porque hoje eu quero falar sobre a estranha lógica de Deus. Você pode falar comigo? A estranha lógica de Deus. A lógica de Deus é para nós, por demais, estranha. Porque nenhuma lógica do mundo pode dar lógica à lógica de Deus. Olha, nós humanos, nós cristãos, não humanos, já disse o ateu, não está nem aí pensando em nada de Deus, mas nós cristãos queremos uma lógica nas coisas de Deus. Eu até conheço os crentes que dizem, botei Deus no canto da parede, meu Deus do céu, para dizer que orou com muito fervor e muito afinco, não sabe com quem está brincando. Pô, Deus no canto da parede, me desculpa, vamos nos colocar no nosso lugar, no nosso devido lugar. Deus é Deus. Acima da criação, uma esfera totalmente diferente. Mas a estranha lógica de Deus, Deus é tão amoroso para conosco e Ele opera na nossa vida de uma forma que a gente não compreende muito, porque nos é estranho. É uma lógica completa, mas nós só vamos conseguir vislumbrar a graça dessa lógica quando encerrar um processo na nossa vida, sim ou não? Quer ver? Você acha lógica? Nenhuma pessoa extremamente abençoada, serva de Deus, sofreu um grande infortúnio? Você acha lógica? Nenhuma pessoa tremendamente abençoada, ou uma pessoa boa, uma pessoa legal, sofreu um acidente? Não é? E de repente tem coisas que a gente começa a entender depois, algumas a gente nem entende, mas tem algumas coisas que a gente começa a formar um quebra-cabeça, e a gente começa a ver o quê? Que a lógica de Deus é realmente estranha. Vamos voltar ao texto. Veja que coisa estranha. Deus toma Elias. Elias vai ao rei, Acabe, e diz: pronto, acabou, não vai ter chuva. Deus está sentenciando a terra de Israel por causa do seu pecado, sabe, Acabe? Porque você é um rei ruim, um rei malvado, né? Hoje em dia, certamente Elias diz assim: não vai ter liberação da verba federal. Deus me disse que ele vai trancar os cofres e a verba federal não vai chegar para você, viu, prefeito? Então Elias chega e diz: não vai chover. Ou seja, sem chuva é um aperto com o rei, sim ou não? Uma sociedade que sobrevivia de uma das grandes divisas, que era a agricultura, e a água também não é só para a agricultura, para a pecuária, e também para a sobrevivência das pessoas. Não vai chover até que eu libere, porque Deus me deu essa autoridade de liberar chuva, até, segundo a minha ordem, não vai chover. Tá bom, foi o que Deus mandou. Aí Elias vai para um canto e Deus diz assim: eu mandei você dizer a Acabe que não vai chover, né? Então você vai lá para o riacho de Querite, porque lá vai ter água. Você vai sobreviver ali. E assim, como é uma grande seca, vai faltar comida para todo lado. Os corvos vão levar para você carne e pão. Você vai comer carne e pão e tomar água do riacho. Tá bom? Tá, sim, senhor. Vocês acham lógica nisso? Eu acho que é uma lógica. Seria o seguinte: vai dizer a Acabe que não vai chover, que eu vou dar um apertão nele. Mas você vai tomar água na frente do palácio, ele vai ver, e vai ver a minha glória na tua vida, e ele vai se arrepender, porque ele vai ver a... Não é assim que nós crentes pensamos? Senhor, me honra diante daquele ímpio, porque aí ele vai se render aos teus pés. Sim ou não? Senhor, eu sou um crente bonzinho, e a lógica é que o senhor... Não é? Vai lá para o Querite, você vai comer comida que os corvos vão levar. Elias fica ali, para de chover, está tudo se cumprindo, olha que legal. Está dentro de uma certa lógica boa, né? Parou de chover, ele não era mentiroso, pelo menos estava valorizado como alguém que não mentia. De repente, o riacho seca. Se o riacho seca, não tem água para beber. Se o riacho seca, os corvos não iam mais lá levar comida, porque os corvos iam lá levar comida para beber água no riacho. Então não tem mais nem comida nem água. Não é verdade? Que coisa! Aí Deus vai e diz: você vai agora pegar o seguinte, vai lá para Sarepta, porque lá eu vou levantar uma viúva para lhe dar comida. Tem lógica num negócio desse? A estranha lógica de Deus. Primeiro, a estranha lógica de Deus é desafiadora. A estranha lógica de Deus nos desafia à jornada da obediência. Vai lá para o Querite, que lá vai ter comida, que lá vai ter água. Faltou a água, eu te desafio a me obedecer. Vai lá para Sarepta. A estranha lógica de Deus na tua vida e na minha vida, os apertões que Deus nos dá e as folgas que Deus nos dá, os lugares bons que Deus nos encaminha e os caminhos estreitos que Deus nos encaminha, objetiva, tem o propósito de despertar em nós a obediência. Quem diz amém? Amém. Nós somos, por natureza, afeitos à nossa vontade. Gostamos de praticar a nossa vontade. Um pequenininho assim já diz: você não manda em mim. Né? Você não manda em mim. Então é assim, você não manda em mim. Ou então a Sofia, quando quer alguma coisa, ela diz para Tiago: faz isso por mim. Tiago diz: não, não vou, a ordem é contrária. Diz, ela vai assim: meu avô, você deixa. Aí eu fico pensando, elas: deixe, porque eles estão obrigados, você manda mesmo. Ela só valorizou a minha autoridade sobre o Tiago para fazer a vontade dela. Mas a estranha lógica de Deus prima por nos conduzir à obediência. Então o Senhor vai dar uma ordem a Elias: vai lá para o Querite, porque lá tem água. E o riacho secou, parece tão ilógico, mas Deus, que a obediência de Elias, vai para Sarepta. A estranha lógica de Deus é desafiadora, porque nos desafia a enfrentar o desconhecido. Gente, está Elias de frente do palácio. Tem que enfrentar o desconhecido, que é o quê? Ir para o riacho e comer comida que os corvos levavam. Não era urubus, mas era o corvo. Não é estranho? Elias era um dono de um seminário. Elias era o reitor do seminário. Quem sabe o reitor do seminário batista de Taboa, do seminário metodista, do seminário presbiteriano, ele era o chanceler de uma faculdade chamada Casa de Profetas. Hã? E aí o Senhor vai e diz, vai para um terreno estranho. Você vai agora receber comida de corvos e beber água do riacho, porque vai ter essa grande seca na terra. Depois o riacho seca e ele tem que enfrentar um outro desconhecido. Ele tem que o quê? Ir para Sarepta. Vamos pensar um pouco, só para relembrar a mente esclarecida de vocês, o território dos hebreus, dos israelitas, judeus e israelitas, seria mais ou menos assim distribuído para a época de Jesus. Então, pensemos no território, né? Judeia, Samaria, Galileia, Sarepta estava na Fenícia, lá em Sidom. Então Elias atravessa quase que o território todo dele e vai lá para o outro lado, para a Fenícia, receber comida. Então, desafia-nos a entrarmos em um terreno desconhecido. Seria tão bom que Deus abençoasse a gente na nossa própria rua. Seria tão bom que a gente não tivesse que entrar em lugares desconhecidos, mas às vezes a gente vê uma lógica estranha de Deus nos levando a um lugar assim que nos é muito estranho, a gente não vê muita lógica, não. Você quer ver como a lógica de Deus é às vezes estranha para nós? Quando o Senhor chamou os seus discípulos, quando enviou os 70 a ministrar, ele disse o quê? Vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Algum dono de fazenda aqui que cria ovelha tem coragem de mandar ovelha para o meio dos lobos? Não tem lógica nenhuma, eu não mandaria. Meu pai já criou ovelha. Não tinha lobos na nossa região. Mas se tivesse, não mandaríamos as ovelhas para o meio dos lobos. Mas Jesus disse, eu envio vocês como cordeiro para o meio de lobos. Eu mando vocês, crentes, para o meio desses lobos no mundo. Eles vão procurar devorar vocês. E vocês continuarão ovelhas. Eu não mando vocês como poderosos lobos para o meio de ovelhas. Eu não mando vocês como poderosos ursos. Eu não mando vocês como um animal mais forte para enfrentar os lobos. Eu mando vocês como ovelhas. E por onde vocês passarem, os enfermos serão curados. Os demônios serão expelidos. Vocês vão simples como cordeiros para o meio de lobos e o meu poder vai sobre vocês. Não tem muita lógica, né? Eu costumo dizer que mandar a ovelha para o meio de lobo ou é doido ou é Deus. No caso, Jesus é Deus. Aleluia! Ok. Essa estranha lógica de Deus é desafiadora porque nos desafia a uma perspectiva espiritual. Parece estranho, mas nós começamos a expectar algo de Deus. Elias sabia que na ordem de Deus viria alguma coisa tremenda e gloriosa. É assim ou não é com a gente? É estranho, é meio complicado esse negócio de ir lá para Sarepta, atravessar o território todo. Era tão fácil se fosse abençoado aqui mesmo em Itabuna, aqui mesmo na minha rua. É muito estranho ir lá tão longe, é meio complicado, parece um negócio diferente, aquela ordem que Deus está dando. Mas dentro do nosso coração de fé, a gente sabe que se o Senhor mandou, algo maravilhoso vai acontecer. Como dizia meu professor de seminário, se Deus mandou você sentar, não olhe para trás para ver se tem cadeira. Quando ele manda, ele garante. E é isso que está no nosso coração. Isso o Espírito de Deus plantou no nosso coração. Que somos desafiados no comportamento, na lógica estranha de Deus, somos desafiados, sim. Ok, queridos. A estranha lógica de Deus, ela é libertadora. A estranha lógica de Deus nos liberta de tanta coisa que você não imagina. Nos liberta, por exemplo, de estranháveis preconceitos. Já pensou? Vou mandar você para sair daqui dessa terra e vou alimentar você em uma terra estranha. Em uma terra que não é terra dos hebreus, que não é terra dos judeus. Eu não quero ministrar liberalismo aqui, nem permissividade, não é nada disso. Mas você não sabe como o hebreu era fechado em si mesmo. É o povo que adora a Jeová. A cultura da época era uma cultura de deuses tribais. Israel tem um Deus único, que é o Deus de Israel. E toda vez que adorava outros deuses, era sentenciado pelo Deus único. E agora esse Deus único diz, vai lá na terra da Fenícia, num povo que tem muitos deuses, e lá eu vou te dar comida. E vou te dar comida através de uma viúva. Eu pensei, Elias pensou, como eu pensaria, que chegaria lá e encontraria uma viúva muito rica, herdeira, de muitos bens, para dar comida a ele. É ou não é? Talvez quem é lá de Salvador, lá, os poucos aqui de Salvador, que vieram lá de Salvador, pensaria assim, ah, ele está me mandando para uma viúva, é a casa de Ana Quintela. Ana Quintela é uma viúva rica na nossa igreja. Sabe? Mas talvez, chegando lá, Deus teria mandado a gente para a casa da líder de intercessão da nossa igreja. Mandou a gente para a casa de uma outra viúva, a Del. E vocês conhecem Del. Del, ao contrário de Ana Quintela, é líder de intercessão, é uma líder marcante na igreja, mas é uma viúva pobre. Que coisa meio que ilógica, ou pelo menos uma lógica estranha. Deus mandar, diz, pastor, vai lá na casa de Del, que o Renato vai lá na casa de Del, que eu vou te dar comida através dela. Eu achava lógica que Deus me mandasse para a casa de Ana Quintela. Ana Quintela tem dinheiro para me dar comida boa. Mas olha que coisa ilógica, Deus me mandando para a casa de Del. Certamente eu iria dizendo assim, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Eu é que devia levar para Del provisão, eu é quem devia, como pastor, ajudar Del. Eu tenho mais recursos do que ela, como pastor, tenho que ser generoso e abençoar a minha ovelha. Eu devo levar para ela ajuda. Ao invés de ir lá pegar um pouco do pouco que ela tem, eu deveria ela levar. Parece estranho, mas Deus mandou que fosse para uma viúva e pobre. Ok. A estranha lógica de Deus nos liberta também da primeira impressão. Você imagina que impressão terrível. E Elias deve ter criado uma impressão simplesmente terrível. Chega lá e Deus vai para lá, para Sarepta, e lá eu vou te dar comida. Amados, quando ele chegou, tem uma mulher agachada pegando cavaco. Que impressão é essa? Pegando lenhazinha para cozinhar uma comidinha para ela e para o filho, e era a última ração, era a última poção. Porque ela disse assim, eu vou cozinhar para mim e para o meu filho, nós vamos comer e morrer. Porque não tem mais nada, e não tem nem onde comprar, nem dinheiro para comprar. A seca dominou a terra. E aí então vamos comer e vamos morrer. Você imagina que ele foi liberto dessa primeira impressão. Não é verdade? Um colega meu. Foi pastor no Amapá. E aí então ele teve saudade, ficou muito tempo morando no Amapá, morava numa casa de taipa, morava no meio de uma comunidade indígena e servia ao Senhor, ele faltava recursos e ele ficou com muita saudade de casa depois de uns 6, 8 anos sem voltar em Pernambuco, sua terra. E lá apareceu um dinheirinho e ele com muita coragem comprou a passagem de vinda. Acabaram as férias, ele tinha que voltar e não tinha o dinheiro para voltar. E ele ficou orando ao Senhor, Senhor, manda passagem para eu voltar, Senhor. De avião, de ônibus, como for, me ajuda, me socorre. Aí, tinha uns 10 anos atrás, dessa oração dele, se convertido um dos grandes empresários de Campina Grande, um homem riquíssimo. E esse homem desenvolveu um ministério na casa dele, e ele era presbítero presbiteriano, foi consagrado presbítero presbiteriano, e ele desenvolveu um ministério na casa dele, parecido com a Donep, e ele convidava os homens ricos da cidade, e ali ministrava o evangelho, convidava um pastor para ministrar o evangelho para aquela sociedade rica de Campina Grande, um homem muito rico. E então, ele soube que esse meu amigo estava em Pernambuco, ligou para esse meu amigo e disse, você pode vir ministrar aqui? Sabia-se que esse amado irmão, extremamente rico, além de levar ministrantes para lá, dava um coquetel, uma festa muito fina. Quando terminava a reunião, ele dava uma oferta muito boa ao ministrante. Então esse meu amigo, que eu amo de coração, e ele não é dinheirista, creiam, não é dinheirista, não é mercenário, não é avarento, mas teve essa experiência, ele foi para lá e disse: Deus, eu vou ministrar a palavra. Mas além de ministrar a palavra, eu vou descolar minha passagem para voltar para o Amapá. Claro que ele não ia pedir, é um homem elegantíssimo. Mas ele botou no seu coração a expectativa de que ele teria as passagens para voltar para o Amapá. Pregou, o culto foi uma bênção, aqueles ricos, muitos dos que estavam ali se converteram, uma reunião finíssima, um coquetel finíssimo, ele disse que se atrapalhava ali com os talheres e com as taças, e aquele presbítero muito rico disse: venha, pastor, que eu vou te mostrar a minha casa, a minha mansão. E disse que entrou pelo quarto, e o quarto tinha uma varanda que dava acesso à piscina, e aí então ele ligou um botão, e a fonte ligou, e as luzes todas ligaram, era um negócio assim para Hollywood. Então ele disse que entrou no carro para ir embora. E aquele irmão veio apertar a mão dele. E ele disse: agora ele vai me dar a minha oferta, que vai comprar minha passagem. Irmãos, parabéns, sua mensagem foi uma bênção. Não deu nada a ele. E ele disse que elaborava na mente assim. Ele disse: já sei. Quando o carro andar um pouquinho, porque disse que era uma distância imensa até o portão. Era uma mansão. A mansão era quase um condomínio. E ele disse: até no meio ele vai gritar: para aí! E vai mandar abrir o vidro e corre para mim e me dá um envelope com minha oferta. Ele disse que nada. Então ele disse que foi chegando no portão, ele disse: já sei. Ele vai interfonar para o segurança, dizendo: para o carro aí que eu vou levar uma oferta. E ele disse que o segurança disse: boa noite, podem seguir. Olha, cuidado com tal curva ali na estrada. Então ele disse que saiu de Campina Grande, viajou para Recife e disse que estava abatido. Porque onde ele esperava que ia receber a passagem para voltar, ele não tinha recebido. E ele tinha que voltar porque os seus irmãos, suas ovelhas pobres, precisavam do socorro pastoral dele. No dia seguinte, sua irmã de sangue, pobre igual a ele, o pastor, financeiramente pobre igual ao pastor, ligou para ele e disse: meu irmão, eu viajo pouquíssimo e eu tenho um crédito grande de passagem que recebi de um brinde lá, de um sorteio de promoção, para viajar para qualquer lugar do país. Um roteiro, um trecho, farto, é um trecho generoso e vai expirar. Você viaja mais do que eu, não quer não, meu irmão, porque vai expirar, eu não quero perder, porque vai... Tem um tempo de validade. Ele comprou a passagem com esses créditos. Deixa eu te dizer um negócio. Nós às vezes vislumbramos dentro de uma lógica. E Deus tem uma lógica estranha de nos abençoar. Não mandou Elias para a casa de Ana Quintela. Mandou Elias para a viúva de Sarepta. Deus nos liberta desse nosso preconceito de pensar que o caminho de Deus é como nós planejamos, segundo a nossa lógica. Nós achamos que tem que ser assim, do nosso jeito. Deus é o nosso provedor. Você pode receber do grande emprego que você tem, e você pode receber de uma outra forma. Mas o coração que teme ao Senhor sabe que do Senhor veio. Amém. Tem uma ovelha, ele é militar, ele trabalha em Brasília, é meu amigo pessoal, sua família é amiga da minha família. Quando eu digo assim: Nery, velhinho, você quer pregar domingo à noite? Ele diz: sou pago para isso. E aí ele prega, depois chama a Nida: vem cá, Nida! Eles são bem alegres. Vem, minha filha, orar rapidinho, porque você é paga para isso. E ele disse: somos pagos para isso e o nosso salário é recebido antecipadamente. Ele não recebe nada de igreja, ele não é missionário, ele recebe do Estado, ele é funcionário público, mas ele tem a consciência que o seu patrão primeiro é Deus. Aleluia. Que Deus usa o comércio, que Deus usa a iniciativa privada, que Deus usa o governo, usa tudo para nos abençoar. Pode ser estranha, mas é a lógica de Deus trabalhando em nosso favor. A cabeça de Nery é que o missionário e o pastor que recebe da igreja, ou o funcionário público, todos recebem de Deus. O canal pode ser diferente. Os canais podem ser diferentes. Mas a fonte é uma só. O nascedor é uma só. O Deus Todo-Poderoso. Quem diz amém? Quem diz glória a Deus? Ok. A estranha lógica de Deus nos liberta da melancolia determinada pelas circunstâncias. Elias podia, como ficou em outras oportunidades, melancólico por causa das circunstâncias. Oh, faltou comigo. Deus me usou como profeta, mas eu estou aqui agora passando fome. Que coisa humilhante eu atravessar minha nação toda e ir para uma nação estranha e nessa nação estranha comer a comida da viúva. Elias chegou para tomar a comida da viúva, irmão. Ainda disse assim, faz logo para mim, depois você faz para você e para o menino. E lhe digo um negócio, e não vai faltar comida na sua panela não, porque eu vim aqui e o negócio vai acontecer. Deixa eu te dizer uma coisa. Como ele foi liberto da melancolia que a circunstância impinge sobre nós. A melancolia é impingida pelas circunstâncias. Às vezes nós ficamos assim, achando que não vai dar certo, não é? Eu tenho um pastor, amigo, amigão mesmo, da igreja presbiteriana. E naquela época que o plano econômico mudava quase que por semana, ah, você jovenzinho de 25 anos para cá, de 30 anos para cá, não lembra. Já existia, mas não lembra. Mas você que passou dos 32 como eu, vai lembrar sim. Vai lembrar sim. Olha, era plano real, era o RV, era cruzados novos. Eu, para poder relembrar, tenho que ler a história. Porque de mente eu não lembro. Todo dia era um negócio sério. A gente dormia com um dinheirinho na poupança e não existia mais, tinha sido confiscado. E era o RV e a gente tinha que levar uma calculadora para converter o RV para o real. Depois era cruzados novos. Era que negócio agoniado. Então esse colega meu disse assim, toda vez que o governo muda o plano, eu pego uma oferta muito gorda e dou para a obra de Deus. Porque isso eu digo para o Senhor, Senhor, eu confio em Ti. Isso eu digo para o mundo espiritual eu confio no meu Deus. O meu Deus é quem me sustenta, eu não estou amarrado a plano de governo. Deixa eu dizer um negócio, o governo pode baixar o decreto que quiser, nosso Deus governa a nossa vida. Amém. Pode faltar água, o Senhor vai abrir uma fonte. Nós não podemos ficar apavorados por circunstâncias, a gente já tem uma crise no mundo recentemente. E é um monte de crente na nossa igreja. Ah, meu Deus, eu vou ser demitido, eu vou ser demitido, eu vou ser demitido. Eu só vou te dizer um negócio. Talvez você que está acostumado a pisar em tapete vermelho, vai pisar no mínimo em um carpetezinho daquele sequinho. Mas fome você não vai passar. Amém. Não se deprima por causa das circunstâncias. Ah, pastor, eu... Eu era acostumado a viajar, pastor, de férias para a Europa. De avião. Eu disse, é tu para um canto, teu filho para o outro, junta todo mundo num carro. Bota teu filho e tua nora em um outro carro atrás, faz parada debaixo de uma árvore, vai, é 10. Meu pai fazia isso comigo, era bom. Tem coisa nos pobres que é uma bênção. Você que é rico, eu dizia para esse meu irmão. Olha, tem graça no farofeiro também, pode crer. Oh, glória. Eu já fui farofeiro, tem graça, tem coisa maravilhosa no farofeiro. Faz uma farofada, vai pela... Sabe, não se deprime com as circunstâncias, não. Deus é Deus na nossa vida. E às vezes a estranha circunstância de Deus, sabe para que é? É para fazer você ter seu marido de volta. Oh, Deus. Porque o cara está desalmado. A Bíblia diz do que adianta o homem ou o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. E não é perder a alma só no sentido escatológico, não, de cair no inferno, não. É perder também a alma aqui na terra. Tem marido que não abraça mais com carinho a mulher. Tem pai que não dá mais o cheiro do filho. Tem pais que não veem mais os filhos crescendo. Eu conheci um pastor que foi grande pastor de uma denominação poderosa. E hoje ele é pastor de uma igrejinha pequena e ele abriu mão desse poder. Pastor! Não estou falando de empresário. Pastor! Pastor Silvio! Abriu mão dessa denominação, abriu uma congregação como eu abri, pequenininha. E ele me disse, Renato, no Rio de Janeiro, quando eu liderava a rede de televisão da minha denominação, eu morei em 3 apartamentos e eu não lembro como era a sala e a cozinha. Só lembro do meu quarto porque eu entrava e chegava para dormir. Pastor! Meus filhos cresceram e eu não vi. Então deixa eu te dizer uma coisa. As circunstâncias podem estar parecendo horríveis na tua vida. Pode parecer estranho. Mas o Senhor quer libertar você da melancolia. Quem diz amém? Amém? Abre a janela e perceba que o Senhor está na tua vida. Abre a janela. Aleluia. Ah, ok, queridos. Estamos chegando para o final. A estranha lógica de Deus é proclamadora. Ela proclama a soberania de Deus. Ela proclama a misericórdia de Deus. Ela proclama o poder de Deus. Proclama a soberania de Deus. Deus é soberano. Ele faz como quer. O Senhor disse, Elias, vai para o Querite e eu vou dar ordem aos corvos para levar para você pão e carne de manhã e de noite. Deus é soberano que dá ordem a corvos. Queridos, você concebe a ideia de um pássaro com um corvo, um urubu? Vamos pensar num urubu que é daqui da nossa terra. Um urubu distribuindo comida para alguém? O urubu pega para ele e pronto, e acabou. E é briguento por aquilo. Você imagina um corvo pegando carne e pão para dar a outro? Dar um ser humano? De maneira nenhuma, o corvo pega para ele. Mas quando o Senhor dá ordem, olha aí, ó, quando o Senhor dá ordem, até um corvo obedece, porque ele é soberano. Ele diz assim, abalarei o céu, a terra e o mar, e darei aqui a minha paz. Abalarei o céu, a terra e o mar, e darei aqui a minha paz. Deus é o Deus Todo-Poderoso, soberano, ele diz, darei ordem aos corvos. Agora preste atenção. Porque depois, quando a água secou e os corvos não iam mais lá, o que foi que Deus disse? Vai a Sarepta, que eu darei ordem a uma viúva que te dê alimento. Deus dá ordem ao corvo e dá ordem a uma mulher pobre. E uma mulher pobre pôde dar comida a Elias. Amém ou não amém? Amém. Porque Deus deu ordem. Quando Deus ordena, olha, escute só. Quando Deus ordena, o corvo glutão leva comida para o servo de Deus. Quando Deus ordena, a viúva pobre tem comida para dar. Porque Deus ordenou. Quem diz amém? Amém. Hoje eu estou pensando muito em Campina Grande. Em Campina Grande tem uma irmã, crente, serva de Deus, Dona Maria da Tapioca. Dona Maria da Tapioca não é uma empresária que tem um quiosque no shopping... Jequitibá. Não, Dona Maria da Tapioca vende tapioca ali na janela da casa dela. Dona Maria da Tapioca está em um acampamento de várias comunidades cristãs. Um programa de televisão cristão filmou esse congresso, esse acampamento. E foca a câmera em Dona Maria da Tapioca. Parece-me que esse câmera e esse jornalista não foi muito discreto, não, mas tudo bem. Filmaram Dona Maria da Tapioca e que apareceu na rede estadual. Lá na Paraíba, esse programa é um programa muito importante, esse programa é evangélico, e apareceu, então, em várias casas. Um empresário de João Pessoa, capital daquele estado, extremamente rico, ateu, pelo menos agnóstico, viu aquela filmagem. E na filmagem, Dona Maria da Tapioca orava assim, Senhor, me dá uma casa, como uma crente renovada daquelas que parece estranha a nossa lógica. Oh, Deus, me dê uma casa. Aquele homem ficou tão indignado, porque a igreja não dava uma casa. E ele ficou tão indignado, porque Deus não respondia a oração daquela mulher. Foi lá, ele era muito rico, comprou uma casa, deu para ela. E ele é paraibano, se é um paraibano aqui, não estou fazendo nenhuma piadinha politicamente incorreta, não. Ele é paraibano, determinado, valente. E ele chegou para ele, Dona Maria da Tapioca, estou lhe dando essa casa. Uma boa casa. Agora, você pediu a Deus, não foi? Pedir, meu filho, pedi a Deus. Eu quero dizer para a senhora, que ó, não foi Deus, não. Fui eu. Olha aqui para mim. Eu imaginei, eu não tive uma visão, não, eu creio. Quando eu tenho uma visão, eu digo que eu tive uma visão, mas eu não tive uma visão. Eu imaginei que quando ele disse assim, fui eu, não foi Deus, Deus fez assim, ó. Porque Deus dá ordem ao corvo. Deus dá ordem à viúva pobre. Deus dá ordem a um ateu. E quando Deus ordena, até as montanhas se levantam. Até os montes se derretem. Deus é o Deus que dá ordem. Diz a Bíblia que Deus deu ordem aos corvos. Deus disse, darei ordem aos corvos que te leve alimento. Pão, de manhã e de noite. Darei ordem à viúva que te sustente. E Deus disse a Maria da Tapioca, darei ordem a um ateu que te dê uma casa. Você diz amém? Diz glória a Deus. Ah, ok. A estranha lógica de Deus é proclamadora porque proclama a soberania de Deus, porque proclama a misericórdia de Deus. Proclama a misericórdia de Deus. Eu queria que Deus, se estivesse precisando, me mandasse para a casa de Ana Quintela. Porque tem lógica, né? Ana Quintela me daria um sustento bom. Certamente ali ficou pensando, por que, que o senhor não me mandou para a casa da viúva de um governador de Sidom? Ou uma viúva que ficou com uma herança imensa? E me manda para lá, sabe por quê? Porque Deus quer proclamar sua misericórdia. Escuta aqui. Aquela mulher disse que ia comer seu último bolo, ela e o filho, e iam morrer. Então Deus diz assim, eu tenho misericórdia, eu vou te dar comida, Elias. Mas você é o profeta, vai dar comida àquela mulher. Amém ou não, amém? Parece não ter lógica, a lógica parece estranha. Sabe por que a lógica é estranha? Porque nós queremos encher nossa pança. Oh, Deus, me dê uma comida boa hoje de manhã. O Senhor disse, vou te dar. Vou te dar, sabe aonde? Em tal circunstância em que eu te sustento e vou sustentar uma mulher que vai morrer 3 dias depois. Porque você como profeta, eu te usarei para multiplicar o pão e multiplicar o azeite. E depois da oração de Elias, não faltou mais farinha e não faltou mais azeite na botija daquela mulher. Você diz amém? Pois bem, mas Deus também, ele proclama o seu poder e a sua misericórdia e a sua soberania, porque Deus sabia de outra coisa. Não só que aquela mulher e aquele menino iam morrer de fome e Elias precisava estar ali para operar e levar comida àquela família, mas Deus sabia que aquele menino ia adoecer e ia morrer. Passados alguns dias, o menino adoeceu, foi enfraquecendo e morreu. A mulher chegou e disse, homem de Deus, tua vinda aqui foi para mostrar o quanto eu sou pecadora. Meu filhinho morreu. Imagina, gente, uma viúva pobre e que tem um filho e perde o filho. Elias pega o menino, sobe com o menino para o seu quarto, ora pelo menino, deita com o seu corpo sobre o menino e diz, Deus, traz aqui agora a alma desse menino de volta. E a alma do menino voltou e o menino reviveu e ele trouxe, entregou à mãe. E a mãe disse, uau, agora eu vejo que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Deus fez Elias, estranhamente, sair da sua terra, atravessar a Galiléia, atravessar a Fenícia, ir para Sarepta, não só porque queria botar comida na barriga de Elias, mas porque queria que Elias levasse comida para aquela mulher. E porque queria que Elias levasse a ressurreição daquele menino. Vamos nos pôr no nosso lugar. Quando Deus começar a nos levar por caminhos estranhos, é porque Ele tem mais o que fazer na nossa vida. É mais do que nos dar um carro, é mais do que botar comida na nossa boca, é nos levar para dar comida a outros. Porque Deus de Elias é Deus da viúva de Sarepta. Deus que ouve a oração de Elias, ouve a oração daquela mulher lá. Deus que está ouvindo você para abençoar a sua casa e o seu casamento, está também ouvindo a oração da sua prima que está em desespero, está ouvindo a oração de um amigo ou de um vizinho, está ouvindo a oração de um favelado nessa cidade. Deus que vai fazer uma obra na sua vida, vai usar a sua vida para fazer uma obra na vida de outro. Você diz amém? Parece estranho, mas Ele está no controle de todas as coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Concluindo, três fundamentos inabaláveis nessa história. Primeiro, a oração, a orientação de Deus é surpreendente. Deus orientou a Elias para sair para o Querite, do Querite para Sarepta. Deus surpreendeu ou não surpreendeu Elias? Oh, se surpreendeu. Era muito fácil ele achar que seria alimentado por uma viúva rica. Mas uma viúva pobre, que ele olhou com preconceito, aquela mulher pegando os cavaquinhos, deu uma comida extraordinária para ele. Deus surpreendeu Elias porque Elias foi usado também para salvar aquela família. Deus surpreendeu Elias porque Deus usou Elias para salvar aquele menino que iria morrer. Deus já me mandou entrar em cada enrascada. Sabe? Que eu já pensei em dizer assim, está repreendido no nome de Jesus, você não é Deus. Só o outro poderia querer um negócio desse para mim. E o Senhor disse, sou eu mesmo, meu filho. Vai lá para aquela viúva pobre e ela vai, você vai comer da mão dela. Uma comidinha feita em cima dos cavacos. Uma comidinha, você vai para lá. E aí vai sair do seu conforto e vai lá. Dá vontade de dizer assim, não pode ser Deus. Deus nunca é isso para mim, não. Nós evangélicos não temos essas manias. Gente, nós somos mimados, viu? Somos mimados porque queremos dar lógica à lógica de Deus. É estranha a lógica de Deus. É tremenda na nossa vida. Não é verdade? E aí então, mas também, com quanto fico nessa coisa assim de dizer, meu Deus, o Senhor pensando assim de mim? Oh, meu Pai! E nós fazemos carinha de manha com Deus, como se uma, como uma criança faz com o pai. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Deus é o ser mais sarado que existe. Deus não liga para chantagem. O filho diz assim, ah, meu pai, não gosto mais de você quando é pequenininho, né? Manhinha ruim, paiinho ruim. E a gente vive, me dá um beijinho que eu te dou. Sabe? Eu descobri que o caçula tinha crescido quando ele, pai, descobre o dinheiro aí. E eu digo, me dá um beijo que eu lhe dou. Ah, meu pai, me poupe. Sério, ou então quando ele debulhou um negócio lá, um negócio assim de psicologia, né? Meu pai, isso é chantagem, não sei o quê. Papai, eu digo, ah, meu Deus do céu, cresceu. Mas com Deus não funciona. Você pode fazer buchoxo, pode fazer o que quiser. Quando Ele quer aplicar a sua estranha lógica na nossa vida, Ele aplica e pronto. E Ele sabe que está fazendo certo, está sabendo que está nos abençoando, que vai abençoar outro, que vai curar a nossa vida, vai tratar a nossa família, vai tratar nosso caráter. Vai tratar nosso caráter. Vai nos tirar de um trapaceiro como Jacó, um enrolado como Jacó, e nos fazer príncipe que luta com Deus. E Ele nos joga ali naquela circunstância e nos leva acolá. E parece lógico para nós, mas Ele está de cima aplicando sua lógica, tratando conosco, nos abençoando e nos fazendo melhores e nos surpreendendo. Amém. Já operei em Deus coisas, repito a vocês, não é por baixo autoestima não. Eu me considero com autoestima bem segura. Às vezes oro para não pecar na vaidade. Não tenho problema de autoestima. Oro para não ser vaidoso. Mas já me peguei em circunstância que disse isso, eu não posso. E o Senhor me empurrou para aquele lugar. E eu disse, eu não posso. Deus, meu Deus, não pode ser. Como não pode ser o Senhor? Ou então uma pessoa sem juízo. O Senhor não tem juízo, não, de me jogar aí. E o Senhor diz, rapaz, eu sei o que estou fazendo. Deixa eu te dizer um negócio. Não é porque Deus confia em você. Não é porque você pode. É porque Deus confia nele. É porque Deus sabe que ele pode. Amém. E já me surpreendia, disse, uau, fui eu? Ou foi Deus em mim? Deus devia ter usado um outro, não a mim. Eu digo, meu Deus, me surpreendi. Elias também se surpreendeu. Você também vai se surpreender. Segundo, o propósito de Deus é transcendente. Foi mais do que trazer uma seca para disciplinar Acabe, mais do que levar Elias para ter alimento, levou Elias também para alimentar outro. É transcendente, vai para além da nossa compreensão. Transcende a uma lógicazinha nossa. As promessas de Deus são eloquentes. As promessas de Deus por si falam. Lá na nossa igreja tem uma irmã, uma sumidade, pós-doutora em sanitarismo. Conselheira ativa da Anvisa. Uma mulher simples como você não imagina. Muito simples. Muito simples. Tem vários títulos, vários livros. Simples como você não imagina. Você precisa de ver como ela é. Então ela foi visitar seu sogro e sua sogra no Uruguai. E ela foi casada com um homem uruguaio. E ele faleceu. Ela é viúva. E ela foi visitar seus sogros lá depois de 8 anos. A família toda são agnósticos. Eles não creem no sobrenatural. São intelectualíssimos. E ela chegou e passou 8 dias. E não fez aquele papel de crente que ficou orando ou falando com eles. Ministrou Jesus e ministrou graça. E o sogro dela disse para ela assim, Raedina, quem me dera crer. Não creio, mas quem me dera crer. Ele disse, ô Edna, quem me dera ser iludido como você é iludida. Porque eu não creio, mas eu vejo que você está melhor. Eu não creio, mas eu vejo que você é outra Ednah depois desse Jesus. Para mim é uma ilusão, mas mesmo nessa ilusão eu vi que você é feliz. Quem me dera crer que eu tenho essa felicidade que você tem? Porque sabe o quê? A bênção de Deus é eloquente. Ela por si fala melhor do que o mais eloquente pastor dessa cidade. Pense no pastor mais eloquente desse país. A promessa de Deus e a bênção de Deus fala mais alto. Quando o vizinho olha a bênção de Deus na nossa vida, quando o vizinho vê a prosperidade de Deus no nosso casamento, a prosperidade da nossa alma, e não estou pensando em prosperidade financeira, quando o vizinho vê a graça do Espírito de Deus em nós, quando o vizinho vê a nossa bênção sobre os nossos filhos, a obediência dos nossos filhos, o amor aos nossos filhos, quando as pessoas veem essa graça de Deus, eles dizem, quem me dera crer? Quem me dera ter isso? Porque a bênção de Deus é eloquente. Foi isso que essa mulher disse. A bênção de Deus é eloquente. A bênção de Deus fala mais alto. Agora eu sei que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Elias certamente pregou muito ali como profeta, não é verdade? Mas ela só veio reconhecer quando viu a bênção de Deus. A bênção de Deus é eloquente. Deseja a bênção de Deus. Esteja debaixo da estranha lógica de Deus. Porque a bênção do Senhor virá sobre ti. E então será eloquente. Por último, as provisões de Deus são excelentes. Tudo que Deus faz é bom demais. Sabe? Bom demais. O pastor Jeremias Pereira disse assim: conheço o rico com distúrbio do sono, tomando e se entupindo de remédio para dormir. E conheço o pobre que deita num papelão, dorme e ainda baba. Claro que ele não está incentivando a preguiça. Ele está dizendo que a bênção de Deus é tremendamente eloquente. Ele está dizendo que a bênção de Deus é realmente tremenda, é extraordinária. E a sua provisão é extremamente excelente. Um pão sem manteiga com o Senhor pode ser uma bênção de um testemunho tremendo. E uma bênção financeira grandiosa poderá ser uma maldição. Poderá ser uma grande bênção também, claro. Mas poderá ser uma grande maldição. Quando está no Senhor, quando estamos no Senhor, as provisões do Senhor são tremendas. Tudo que Deus faz é bem feito. Lhes contei uma vez, para concluir, uma historinha. Eu sou educador e educador conta suas historinhas. Então, eu não sei se eu sou educador ou sofredor, né? Mas tudo bem, me considero educador. E há um prazer no sofrimento, porque no sacrifício também há prazer. Há alegria no sacrifício de amor. E educador conta historinhas. Lhes contei uma vez uma historinha de um reino. E nesse reino, o rei tinha um conselheiro grudado a ele, e esse conselheiro jamais se apartava desse rei. E eles gostavam muito de caçar, gostavam muito de caçar. Mas esse conselheiro era cristão. E ele tinha um slogan, ele tinha um jargão, e ele dizia o tempo todo, tudo que Deus fez é bem feito. Ele falava assim o tempo todo. Então lá o rei foi lavrar uma madeira na caçada e cortou a falange. Então ele olhou assim e disse, majestade, tudo que Deus fez é bem feito. O rei se indignou, vai falar um negócio desse com um rei, um soberano. Manda prender. É meu conselheiro que eu amo muito, mas manda prender. Como é que diz isso de mim? Que o que Deus faz é bem feito. Encarcerou. Encarcerou aquele indivíduo que disse que o que Deus fez é bem feito. Você imaginou você falar para o rei assim, bem feito, que você perdeu o seu dedo? Ele foi preso. O rei se esqueceu dele depois de muito tempo. E aí um dia o rei foi fazer uma caçada. E nessa caçada que o rei fez, gente, uma historinha para criança. Nessa caçada que o rei fez, se perdeu, caiu em uma tribo animista, e essa tribo era uma tribo de canibais. Amarrou o rei, toda a sua equipe, toda a sua comitiva, os outros conselheiros, aquele povo que gostava de se divertir, tudo adulando o rei, né? Amarraram todos e vamos comer então essas carnes nobres e reais. Só que começaram a palpar, e descobriram que o rei não tinha uma falange, e liberaram o rei. Porque havia uma cultura de que se alguém tivesse um defeito físico, não podia ser digerido. Era péssimo para a espiritualidade daquela tribo animista. soltar o rei. Os outros, que estavam em perfeito estado, viraram comida dos canibais. O rei voltou para o palácio e lembrou daquele irmão, ou perdão, daquele conselheiro, e disse: poxa, tudo que Deus faz é bem feito. Pô, o Senhor decepou aquela falange para que eu não fosse comida de canibais. Manda soltá-lo, manda soltá-lo. E disse: meu querido, tudo que Deus faz é bem feito. Eu me rendo a isso. Tudo que Deus faz é bem feito. É estranho que Deus tenha decepado o meu dedo. É estranho, mas é bem feito. Porque os canibais me liberaram. Senão eu teria virado comida de canibal. Aí ele disse assim: eu não disse, majestade, tudo que Deus faz é bem feito. É, só não entendo uma coisa. Como é que Deus, que lhe ama tanto, e você é um servo tão fiel de Deus, que pregou isso o tempo todo, ele deixou você ser preso? Deus devia ter me convencido antes. Majestade, tudo que Deus faz é bem feito. Olha para a minha mão. Eu tenho os 10 dedos. Eu sempre caçava com o senhor. Se o senhor não me prende, eu estaria caçando com o senhor, os canibais teriam me comido. Tudo que Deus faz é bem feito. Pode não parecer lógico. E a lógica pode ser estranha. Mas tudo que Deus faz é bem feito. Você diz amém? Amém. Levanta a sua mão assim e fala com o Senhor. Faz a sua oração com Deus. Quem sabe você tem tido uma vida tão maravilhosa que não viu nada estranho ainda. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ninguém passa na Terra sem ter uma fase muito estranha na sua vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A lógica de Deus pode ser muito estranha para nós, mas é muito lógica para Deus. Ele sabe o que está fazendo. E tudo que Ele faz é muito bem feito. O Senhor é capaz de nos levar a atravessar o país para alimentar a nossa fome, mas também para nos usar para abençoar outros. Aleluia. Aleluia. Ore por você. Ore por sua família. Senhor, a tua lógica é estranha. Inclusive, muito estranha para mim. Muitas vezes eu olhei assim e disse: não é o Senhor. Deve ser alguma coisa errada. Não pode ser o Senhor me mandando numa situação dessa. Parece estranho demais. Certamente Deus, nessa historinha infantil, qualquer um de nós pensaria: é estranho demais que eu, servindo ao Senhor, o Senhor permita que eu seja preso. Mas o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe o que faz conosco. Porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. E o Senhor sabe de todas as coisas. Nós cedemos agora a tua soberania, Senhor. E sabemos assim, ó, teu governo é perfeito, tua vontade é a mais linda. Nós queremos caminhos, porque somos meninos obstinados mesmo. E gostamos de fazer a nossa vontade. Mas tem misericórdia de nós, porque a tua vontade, por mais estranha que seja, é a perfeita e agradável. Estamos diante de ti, Senhor, sabendo que o Senhor vai nos surpreender. E que a tua bênção na nossa vida é extremamente eloquente. E as pessoas verão a graça do Senhor na nossa vida. E todos vão dizer: quão grande é o teu Deus. Quão grande é teu Deus. Deus de poder e glória. Ministra na nossa vida hoje à noite. Toca nos corações. Obrigado por cada um que aqui veio. Alguns vieram porque vieram para o culto. Outros vieram porque vieram para a reunião. Outros vieram por causa do convite do amigo. Mas, Senhor, isso é o que a gente pensa. Porque no teu coração, cada um veio. Porque o Senhor tem um motivo especial. Foi o Senhor que circunstanciou e trouxe como levou a vida de Elias. Cada um está aqui na direção do teu Espírito. O Senhor realmente nos pescou como um homem pesca o peixe. O Senhor nos atraiu a ti nessa noite. O Senhor Jesus disse: quando eu for levantado, atrairei para mim muitos. Nós somos atraídos a ti nesta noite. Estamos aqui porque é o propósito santo do Senhor estarmos aqui. aviva os nossos corações, abençoa a nossa vida, Senhor. Enche-nos da graça do Teu poder. Vem com Tua graça sobre nós, meu Pai. Deus, nos faz crer. Não permita que estejamos amarrados a uma lógica, porque isso vai nos fazer sofrer muito. Nos faz estar lançados na Tua presença pela fé, sabendo que o Senhor sopra para onde quer. A Tua palavra diz que o Teu Espírito é como o vento, que ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, e sopra como quer. Sopra na nossa vida de acordo com o Teu querer. O Teu querer é bom, Senhor, é bom. Ainda que não nos traga alegria hoje, nos trará amanhã. Teu querer é sempre bom. Abençoa cada vida nessa noite. Quero orar, Senhor, por alguém que aqui chegou doente. Traz a Tua cura agora, no poder do Teu Espírito. Quero orar agora por alguém que aqui chegou doente e nem sabe. Lá no fundo e no oculto, vem com a Tua cura em nome. Quero orar, Senhor, por alguém aqui nessa noite que para a sua vida tem uma cilada no dia de amanhã. Desfaz esse laço. A Tua palavra diz que o Senhor desarma os laços que as ocultas nos armaram. Desfaz esse laço, Senhor. Que essa pessoa não caia nesse laço. Que esse laço seja desfeito antes. Quero orar aqui, Senhor, pelos parentes dos meus queridos e das minhas queridas que ficaram em casa ou que estão fora dessa cidade. Abençoa agora no nome do Senhor Jesus. Livra o teu filho, livra a tua filha da traição, do engano, dos mistérios estranhos que levantam-se contra a vida deles. Por favor, faz essa obra, Senhor. Faz essa obra no nome do Senhor Jesus. Senhor, no tempo de chuva, é a tua graça sobre nós. No tempo de escassez, é o Senhor abrindo a janela da oportunidade para a nossa vida. Porque o Senhor é na nossa vida, na chuva e na seca. O Senhor é na nossa vida, no palácio e no riacho. O Senhor é na nossa vida, quando vem uma viúva rica ou uma viúva pobre. O Senhor é na nossa vida, quando recebemos de alguém ou quando damos a alguém. O Senhor é na nossa vida, nessa graça de dar e receber. Quando não temos, Senhor, dá-nos humildade para recebermos. E quando tivermos, dá-nos generosidade para distribuirmos. Faz de nós, Senhor, Teus servos. Põe em nós o Teu caráter, assim como o Senhor é, que nós possamos imitar a Tua graça, imitar a Tua vida, imitar o Teu caráter. Estende a Tua mão de poder e toca com um toque de graça nessas vidas, em o nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. As minhas falações foram muitas, mas algo eu quero que fique na sua mente. Deus é o Todo-Poderoso, mas Deus é o Todo-Bondoso. Amém? Ele é poderoso e bondoso. Louvado seja o nome do Senhor. Deus falou com você. Amém. Glória a Deus. Aleluia.